Quem nunca acordou sem ar, com o peito apertado, sem conseguir falar? A madrugada vem e traz você, o silêncio da noite só dá pra sofrer. As lembranças me cercam no escuro do quarto, teu sorriso ecoa, mas tá tudo tão farto. O travesseiro já sabe, eu sempre choro baixinho, porque a tua falta faz barulho no meu caminho. Quem nunca chorou de saudade na solidão da madrugada, lembrando de um abraço que a vida levou sem dar nada? Quem nunca gritou pro céu pedindo só mais um instante, um café na mesa, um bom dia seu, um tempo que hoje é tão distante? Já decorei teu jeito de sorrir e cada conselho que você quis me insistir. Mas o tempo foi cruel e te levou, e no meu coração um vazio ficou. Dizem que a dor com o tempo acalma, mas tem noite que o peito perde a alma. É como se o mundo parasse de girar, e tudo que eu queria era te reencontrar. Quem nunca chorou de saudade na solidão da madrugada, lembrando de um abraço que a vida levou sem dar nada? Quem nunca gritou pro céu pedindo só mais um instante, um café na mesa, um bom dia seu, um tempo que hoje é tão distante? Se existe céu, sei que me fez, em sonho às vezes vem me proteger. Mas quando o sol nasce, volto a entender que aqui sem você só me resta viver. Quem nunca chorou de saudade na solidão da madrugada, sentiu o silêncio mais forte que qualquer palavra falada? Quem nunca se viu tão sozinho, chamando por quem partiu? Só quem amou de verdade entende o que a saudade já construiu.